agindo em sua vida nesta hora. Vejo Deus trazendo uma bênção pra você. Aquele problema que parece insolúvel, vejo Deus movendo sua mão pra resolver. Vejo uma revolta em bonança e Deus acalmando a maré. Eu posso ver tudo antecipado com os olhos da fé. Deus vai agir, Deus vai mover sua mão, Deus vai entrar em ação, porque a hora marcada chegou. Vejo diante de ti uma porta se abrindo e você entrando alegre sorrindo, porque a vitória esperada chegou. Enxugando seu pranto nesta hora, vejo sua luta em estágio terminar. O inimigo com sua bandeira arriada, vejo ele mandando cancelar seu carnaval. Vejo o mar revolto em bonança e Deus acalmando a maré. Eu posso ver tudo antecipado com os olhos da fé. Deus vai agir, Deus vai mover sua mão, Deus vai entrar em ação, porque a hora marcada chegou. Se abrindo e você entrando alegre sorrindo, porque a vitória esperada chegou. Vejo diante de ti uma porta se abrindo e você entrando alegre sorrindo, porque a vitória esperada chegou.